121, 119, 8 controle. Lipo 00, tráfego em coordenação com a torre, acionará 0121 e controle 119,8. Afirmativo. Pessoas a bordo, por gentileza? 11, 11. Gente, para acionamento e táxi, decolagem 118,5. O altímetro marca 1012. Afirmativo, vou chamar na 118,5. Obrigado. Alô, Salvador, Mercedes 20 no 5, agora pronto para o feedback para. Autorizado para o feedback acionamento, chama táxi, web. Autorizado para o feedback acionamento, Mercedes 20, obrigado. Controle Salvador, 3294, transfere, passando 170, restrito 150, sendo o whisky. Completa via maré, 2000 pés, 2012, aponta estabilizado nele. Via 2000 pés, 2012, grato. 1273, 2000 pés, é autorizado LS. Aponta estabilizado. 2000 autorizado, eu estará estabilizado no 273. Azul 4206, chama agora o centro Recife, no 2685, alterna no 3365, azul. Recife, 1285, 3365, azul 4206, obrigado, boa noite. Salvador, 3894, liberaria, restrição de velocidade em TAP. Está liberado. Graças. Salvador, Oscar Bajaco, solicita cancelamento, retorno para Salvador. Confira a mensagem, Oscar Bravo. Solicita cancelamento para Aracaju, retorno Salvador, descida Bolsa. Na chegada Bolsa, autorizado, sob vitoração, uma curva esquerda, voando inicialmente na proa 260, Oscar Bravo. Oscar Bravo, proa 260. Ideal desce até 3.000 pés, 1.012. Ok, ponto ideal, 3.000, 1.012. Vamos 399, chama agora Recife, no 251, alterno 3325, no 399. Alô, Salvador, boa tarde, Oxenero 6259. Oxenero 6259, prossiga. Autorização de tráfego nível 380 para Guarulhos, por gentileza. Copia 36. Copia. Alô, essa tabela está sendo para 2000. Pista no zero, curva à direita, saída Bael, Leda, Ildes, peso no 44. Frequência do controle 119, decimal 8, código transponder 5033. Táxi, ele fica ligado. Tá. Vou no 399, acione 5440. 5440. 5040. 5040. Chama o centro na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325. 1399, acionado 5040. PLS, gol no 273. Gol no 273, chama a torre na frequência 18.6, 1273, graças. Autorizado Galeão, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída Tael, Leda, Bride, Papelzulu 10, controle 119, decimal 35, código transponder 5033. 5034. Confirmando o código transponder, é o 5034 e o controle de saída é 119.8, corrigindo. Então, está autorizado, nível 360, decolando da 10, que está na direita, da El, letra Bridge, após a peso Luna 0, 31980, controle de saída, 5034 no transponder, por favor, 601. Cotejamento está correto neste operacionamento táxi. Separado. Salve, Alberto, Galeão, 5, 13, 30, Guarulhos, 1 e 0 a bordo, temos 4 horas de autonomia, alternado Galeão, ponto para o táxi. Só uma mensagem simultânea aí com duas aeronaves, poderia confirmar? Positivo, está 3897, estacionado com 1 e 0 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Galeão, estamos pronto para o táxi. Copiado, Galeão, 4 horas, 1 e 0. Autorizado prosseguir o táxi via pátio principal Índia Alfa. Ponto de espera, torre no 8.62. 8.62, obrigado. E o outro foi o EV 6720-185-1330 Guarulhos. Oi, direto pelo, desce para 2.000 pés, ajuste 909. Ok, descendo para 2.000, trade pelo. Sou Índia Alfa 186, obrigado, boa noite. Boa noite. Confirme indicado. Confirme 3094. 3094, informe indicada. 250. Então, 3094, reduz velocidade para 2109. 2109, né? Oi, boa noite, web 6720, tá pronto, ponto espera da 10, número 2. Gente, mantenha o ponto espera com o número 2, 6720. Mantenha o ponto espera. Solo 273, solo 06, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219 à direita, 273. Boa noite, 1273, boa noite. Prossiga táxi via taxiway Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Via Alfa, reportará para ingresso no pátio principal, 1273. 3897, a linha decola da 10, vento 1110 graus, com 10 nós. A linha decola da 10, 3897. Saudou, boa noite, é o 3415, última informação, isso? 3415, boa noite, autorizado Ilhéus, nível 160, decola pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, após direto Ilhéus. Controle 119.8, código transponder 5007. Boa, 225. Tá, é o Leda, após direto, Ilhéus. frequência do controle 198, transponder 5007. Correto, mestre, pressionamento táxi. Chamar para push, acionar. Colador, copiou, tem 3894? Tem 3894, curva esquerda pro 355. 3894 não consegue copiar, careta. Tem 3894, forma com recebe o controle? Olha, tá com intensidade boa, porém falha essa transmissão, então as palavras estão entrecortadas. Todas as transmissões com palavras entrecortadas. Gente, iremos trocar nosso equipamento, mas inicialmente, início de vetoração para espaçamento, sequenciamento, curva esquerda, proa 360. Limite será o que demais que no 30 DB5. Provavelmente irá ultrapassar o curso localizador. 3844. 360 à esquerda. Confirme pra gente o limite ao localizador? Limite que demais que no 30 DB5. Estado 09, chame controle, 119, decimal 8, bom voo. 098, boa noite, 3897. Toda pro 200, atuando 2000. No 8, decimal 612, Fox Papa Mike. Tá 3897, contato radar, Supanjo 340, saída da Elfa. 340, pode voar da Elfa, senhor. Tá 3897, manter o perfil de saída. Vai manter o perfil 3897. 3894, pode iniciar a descida, continuar. Vamos na QTC. Tá 3894, desça 2000 pés, em Nagão 1095. 2000 pés, 1095. Paulo Salvador, Gono 567, no 2, puxa back acionamento. No 2, a manter a posição, guarde bem certo. Gono 273, autorizado ingresso, pátio principal, prossegue via Juliette para o gate 03. Ingresso pátio via Juliette para o 03, no 273. Livre decolar da 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-1-9. Livre iniciando, 7-2-0. Tram 3894, reduz velocidade para 1-7-0-9. Tram 3894, reduz velocidade para 1-7-0-9. Tram 3894, para interceptar o curso localizador, curva direita para o 1-4-0. Oscar Bravo Eco, curva esquerda para o 1-4-0. Oscar Bravo Eco, reporte estabilizado. Mantenha a posição, aguarde para iniciar. Guardando, né? 6259. Seria uma previsão para o voo 567? Aeronave da companhia acabou de estacionar no gate 3, já está autorizado o reporte para o táxi no 567. Reportará para o táxi no 567. Controle, Salvador, AB6720. Web 6720, contato radar, Supanjo 360, saída da EL. 360, deixa eu voar da EL, lê da senhora. 6720, mantém o perfil de saída. Vou manter. Confirme instrução de táxi para 00. 0, chame solo 121 decimal 9. Chama o senhor. Posso cortar a mic, prossiga. É o Olimpo 00? Olimpo 00, ciente que está ingressando na Alfa, pode prosseguir o táxi via taxiway Alfa. Reporte para ingresso no pátio principal. Seu táxi será via Juliette, contornando o pátio e prosseguindo via Índia. É, reportará para ingresso no pátio principal, Olimpo 00. Aeronave da frente, 3294. Confirme, então, 3294. Da frente. Chale, 2190. Graças. Comandante, pode ficar bravo, pode ficar falando, 2 1 7 Oscar Bravo Eco, chama 2 na frequência 18. Graças a Deus. Salvador, boa noite, Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-0-9, altímetro no 0-1-2. Oscar Bravo Eco, estacionamento para pouso na 1-7. Gente, autorizado seguir para o 1-7 com base pela direita, sem reduzir, reporte na base. Chapa Mike, mantenha o ponto de espera. Olimpo 00 irá manter a posição aguardando para ingresso no pátio principal. Após o início de táxi da aeronave 737 da Gol, que se encontra no Traverse do Gate 4, prossiga seguindo o mesmo, contornando o pátio principal e após Índia, Alfa. No ponto de espera, Torre 118, decimal 612. Olimpo 00. Olimpo 00 vai aguardar e seguir a aeronave da Gol pela Índia e Alfa. Olimpo 00. Avia. Para o táxi Gol 1567. 154 a bordo, alternando. Confins, 3 horas e 35 de autonomia. Copiado 335, Confins 154, autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera, pista no zero. No ponto de espera, torre 18, decimal 612. Índia Alfa até o ponto de espera, não, zero. No ponto de espera, torre 22, gol no 567. Confirmando 18612. 2612, gol no 567. Positivo. Saudou, Trips 415 para pushback, estacionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Reportado para o táxi, 415. Gente, livre pouso 917, vento 120 graus, com 0 nasce. Caco. A linha decola do 1-0, vento 1-2-0 graus, com 1-0 nasce. Acho que decola do 1-7. Cabra Vaco, solo aos 1-7, informa o pátio destino. É, perfeito. Senha 01, está na posição 7 para acionamento na posição posterior pushback. Autorizado acionamento e pushback, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi. Confirme. Agora a sua frequência está 55. Mike. Fox Papa Mike, livre ingresso é partilhado e pronto. 259, gate 1 autorizado, puxa, parte para o táxi. 6259 autorizado, vai chamar o táxi. A gente mantém o ponto zero, limpo 00. Pelo ponto 000. O Eco, após o ingresso da aeronave no ponto de espera da Vapá, livre táxi, frequência livre estacionar 45. Nossa, Brasil, grato, valeu, seu. Nono 940, prossiga. É, para Guarulhos, nível 360 inicial, qual a saída prevista? Saída Arbor, após Arbor, voa Elefa, após Elefa, Sagaz e após 121. Tão simples assim? Isso aí. Ah, muito obrigado. Nada. Tono 20 graus com 119, altímetro 012. Tono 012, livre pouso a 3.394. Tono 567, decolado aos 18, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa noite. 567, boa noite. Tono 567, contato radar, suplementou 360, sai da. Sobre 360 na saída e pode voar Elefa. Bona 567, mantém o perfil de saída. Jet 6720, chama Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 325? Afirmativo, 27672. 10, volta. Salvador, 35415 para táxi, Alfa Media, 4 horas e 30 minutos, POV de 61, alterna Salvador. Salvador 430, 61, prossiga seu táxi até a entrada do pátio principal, aguardando para ingresso mesmo. Entrada do pátio principal, vamos ingressar mesmo, 54, por 5. Mike, livre decolar da 17, vento 190 graus com 119. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa, Sagaz, Terzulu 21. Controle 119, decimal 8, código transponder 5055. Guarulhos 360, decola da leste para a direita, saída Arbor, Elefa. Elefa Sagaz, ingresso na Pazulu 21, 198 controle, 5055 no transponder. Voo 940. Correto, chamo nessa para acionamento táxi. Boa. Fox Papa Mike, decolado aos 21, no chame controle 199 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, até. Pátio principal. E a Alfa é para o pátio. 0, a linha decola da 10, vento 110 graus, como 2 nós. 0, autorizado decolagem, limpo 00. Tato Ratasso, mas voo 400, sai da Arco. Só mais. Ascensão 400. De Alfa, quando espera 86. 354 no 5, seguindo a aeronave Airbus da Oxené, pintura da Bianca à frente, prossegue o táxi via Índia Alfa. Ponto espera torre no 8, decimal 612, 54 no 5. Seguir a aeronave da Bianca, Índia Alfa, ponto espera torre em 186, 54 no 5. Correto. Tropa Mike, informa radão de subida. 2000. Rodor é o 1273 da Gol, com o fim 380. Copia 360. Pode ser. Que o 1273 autorizado com fins nível 360. Decola pista 10, curva à direita, saída Dael, Leda, Bride, Apesulu 16. Controle 119 decimal 8, transponder 5051. 360 autorizado, decola curva à direita, Dael, Leda, Bride, 1985051, isso? 5051, correto, nesta para acionamento táxi. Sim, obrigado. 259, a linha decola da 10, vento 120 graus, como 29. A linha decola 10, 6259. 567, voo direto ao Fito, suba registrando voo 340. Só 340, voo no 567, a principal, 3894. 3894, autorizado ingresso via Juliette Gate 08. Juliette 08. Tango, Fox, Papa Mike, suba registrando nível de voo 320. 320, Fox, Papa Mike. Temos duas aeronaves para decolar, vai alongar a perna do vento, aguardando para girar base. 200 vai alongar a perna do vento. O 3294 teria condições para ir para o portão 8 com um voo na posição? Confirme? Tem um voo próximo à posição 7, seria fácil para passar para o portão 8, 3294? É, a indicação que eu tenho aqui é gate 8, aqui da posição que a gente fica aqui na torre, não dá pra saber se tá ocupado ou não, mas o senhor tá dizendo que tá ocupado, e se for o caso, eu recolhendo aqui com o infraero, confirmo. Negativo, não tá ocupado, tá um gol, tá próximo, deve ter saído do gate 7, tá parado na nossa frente, então eu tô perguntando se tem espaço pra gente passar. É que a gente não consegue visualizar se a entrada pro 8 dá pra passar aí? Não, não vai dar não. Pois é, então, é que a gente não consegue visualizar a linha amarela pro 8, aí a dúvida é essa. É, tá meio difícil aí, não ficar bem apertado mesmo. Só confirmeu mais um gol no 601 que é, tá no 7, é isso? Vai, eu vou ir no 7, estamos prontos pro 7. Esquerda é permitida a saída do gol, governo? A esquerda é negativo. E furtar pela direita aqui pra... Ô, solo, tá 3894. O que dá pra fazer aqui é a gente sair pra direita, o gol aí é sair pela... que mantém a rolagem pela esquerda. Agora, pra nossa esquerda não dá pra pegar. Tá ok, então faz isso. Então 3894 vai pela direita e na saída do gol no 601 vai pela esquerda, ok? Reporte pronto para o táxi, gol no 601. O 601 está pronto para o táxi, está com 172 a bordo, 3 horas de distância, uma alterna na esquerda de 23, vai pela esquerda. Ok, gente, Campinas 3:50 no 72. Táxi com cautela à esquerda, observando o TAN. No ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 612, táxi via pátio principal, Índia Alfa.